vida pra ter seu amor. E faria qualquer coisa pra você voltar. Olha, já estou cansado de ficar sozinho sem seu amor, sem seu carinho. Quando você foi embora, eu quase morri. Passei noites acordado sem poder dormir. Hoje você tá distante, talvez nem se lembre de mim. Quem sabe, talvez eu mereça sofrer tanto assim. Chorei muito a sua falta, e a solidão me ensinou que só depois que a gente perde é que dá valor. Chorei muito a sua falta, e a solidão me ensinou que só depois que a gente perde é que dá valor. Passei noites acordado sem poder dormir. Hoje você tá distante, talvez nem se lembre de mim. Quem sabe, talvez eu mereça sofrer tanto assim. Chorei muito a sua falta, e a solidão me ensinou que só depois que a gente perde é que dá valor. Oh, oh, oh.